Rádio Mundial apresenta Programa Falando de Umbanda. Teologia, desenvolvimento e sacerdócio. Com Alexandre Comino e Jorge Scrittori. Nesta casa de guerreiro, vim de longe pra rezar. Já venceu. Ogum vem de Aruanda. Olá, amigos da Rádio Mundial, este é o programa Falando de Umbanda. Eu sou o Jorge Scrittori e acabamos de ouvir do álbum São Jorge Guerreiro, Engorossi, a primeira faixa do coro do templo do Caboclo Guaraci. Agora vamos à nossa oração de abertura. Perdão, prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento e ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir o vosso iluminado espírito. Essa é a prece de Cáritas que muitos conhecem, mas poucos sabem que essa prece foi psicografada e ela foi colocada numa obra chamada Fulgurações da Vida Espiritual, publicada na Bélgica e psicografada pelo Espírito Cáritas, quer dizer caridade, no dia 25/12/1837. É isso aí, esse é o programa Falando de Umbanda. Lembrando que temos o apoio da Virage, a Virage que conta com uma grande coleção de espadas e tarôs importados. E a Virage, para o irmão que está procurando, também tem um livro de benzimento, o livro dos benzimentos brasileiros, do professor Max Rousseau. Então, você pode estar acessando o site da Virage no www.virage.com.br ou pode dar uma ligadinha no telefone 3086-3360. Lembrando que a Virage, ela fica aqui em São Paulo, na Alameda Lorena, número 2112. Então acesse o site www.virage.com.br. É isso aí, hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre os tabus, né, Jorge? Sobre alguns dogmas, alguns tabus, alguns elementos são tratados também com preconceito dentro do próprio movimento umbandista e nos terreiros. É isso, Jorge? É isso aí, vamos voltar também à questão dos mitos, né? O que pode ser tratado como mito hoje dentro do trabalho espiritual, dentro do trabalho religioso, alguns conceitos, alguns preconceitos que tantos médiuns como alguns dirigentes ainda possuem, né? E a gente começa por onde, Alê? Então, a gente pode começar falando um pouquinho da própria religião de Umbanda, né? Enquanto religião, assim ela se apresenta porque tem todos os elementos formadores de uma religião, ela tem base própria, ela tem a sua própria identidade e mostra um caminho seguro para religar ao Criador e estarmos cada vez mais próximos dele. Agora, a Umbanda tem algo muito peculiar, que é o fato dela não ser instituída. A Umbanda ela é uma religião manifestada, mas não instituída. Ou seja, a Umbanda não tem um órgão unificador e ela não é, assim, regida por uma instituição. Tampouco tem um livro que mostre exatamente o que deve ser feito, o que não deve ser feito na Umbanda. Ou seja, ela também não está codificada, a nossa religião de Umbanda. Logo, isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que a gente tem uma liberdade muito grande de fazer as coisas. O lado que pode não ser tão bom é que também não há um controle do que é e do que não é feito. Não é isso, Jorge? É isso aí. Muita gente acaba confundindo liberdade com libertinagem, e aí vai a mão pelo pé, o pé pela mão, e muita gente acaba se atrapalhando e não tendo uma base para seguir um trabalho. E quando a gente fala da questão dogmática, a gente volta para dentro das casas, dos terreiros, se a Umbanda em si, como estrutura religiosa, lembrando que existe um conceito da própria Igreja Católica de que uma religião ela está fundamentada num tripé, que é o quê? Fé, doutrina e liturgia. E a Umbanda, ela obedece isso muito bem, tanto na fé, na doutrina e na liturgia. Só que se nós temos uma Umbanda não dogmática, nós temos as casas com o quê? Com um corpo de regras interno. E essas regras, muitas vezes, elas acabam indo de encontro ao dogma, né? Que é o que pode, o que deve e o que não deve ser feito. É verdade. Então, a Umbanda em si não tem dogma, mas muitas casas criam dogmas para o seu corpo mediúnico. Ou seja, primeira coisa, um dogma é algo que deve ser aceito sem contestação. Ou seja, vou dar um exemplo assim, bem simples e talvez até banal de um dogma. Em algumas casas, não é possível dois médiuns trabalhar com a mesma entidade, que use o mesmo nome. Ou seja, tem terreiros que se tem um médium trabalhando com Pena Branca, não pode ter outro trabalhando com Caboclo que tenha o mesmo nome. Isso seria um dogma, porque é estabelecido dentro da casa que se já tem um Pena Branca, ninguém mais vai ter. Já tem um Cobra Coral, ninguém mais trabalha com Cobra Coral. Se tem lá um Araribóia, um Aimoré, ou um Sete Montanha, é uma espécie de dogma. Também passa a ser um mito e um tabu, não é isso, Jorge? É isso aí. Quem chegar primeiro ganha, quem chegar em segundo, cartão vermelho, né? Vai ter que voltar pro vestiário, ficar muito triste, lá calado, não vai poder trabalhar. Ou então o caboclo vai ter que dar um jeitinho, né? O famoso jeitinho brasileiro. Falar, ah, meu nome é Sete alguma coisa, deixa pra lá meu nome, vamos trabalhar, porque o trabalho é o que importa. Isso acontece muito, né, Jorge? Às vezes um guia, ele se manifesta com outro nome para não encontrar problemas. Inclusive, a gente tem alguns médiums, eu já observei algumas vezes, médium algumas vezes manifestado, por exemplo, com uma preta velha. E aí, para não dar problema, a preta velha fala que é um preto velho. Também acontece, não acontece? Acontece. Já vi bastante coisa assim. E muitas vezes, outro dia uma aluna me perguntou assim, bem, pensando dessa maneira, então os guias eles acabam se sujeitando ou criando molde em função do quê? da visão do médium, do dirigente ou da casa, os guias eles têm um objetivo comum muito simples, que se chama trabalho. Os guias querem trabalhar, os guias entendem o processo de trabalho, o processo evolutivo, através do trabalho espiritual, e os guias querem trabalhar. Para o guia não tem problema. Se um guia vira e pede uma vela branca e não tem a vela, ele não quer saber. Ele, então, arruma outra, um fósforo, um isqueiro, eu quero um pouquinho de fogo. O guia, ele quer trabalho. Agora, muitas vezes, a gente esbarra no quê? Naquela pecinha única da Umbanda, que eu costumo chamar de médium. Fala o seguinte, já pensou a Umbanda sem médium, olha? Que coisa maravilhosa que ela ia ser. Ia ser, né? Ia ser uma beleza assim como ela é no astral, né? É, e o guia esbarra naquela pecinha, só que ele entende que o trabalho tem que ir além da pecinha. Então ele acaba, de certa forma, deixando ao modelo do médium, deixando ao modelo da casa, do dirigente. Eu já tive a oportunidade de acompanhar também numa casa, onde tinha essa questão que dois guias não podiam se manifestar, e o Exu do dirigente era um sete encruzilhada. Um companheiro meu já trabalhava há anos com sete encruzilhada, eu conhecia tanto o Exu quanto o médium. Aí a hora que eu cheguei pro Exu e falei, e aí, qual o teu nome, Exu? Ele falou, ah, você pode me chamar de sete qualquer coisa, mas eu quero trabalhar. É, agora, não é, são muitos os dogmas, né, Jorge? Como, por exemplo, dizer que a mulher não pode trabalhar ou manifestar mediunicamente quando está nos dias de menstruação, né? A mesma coisa, tem algumas escolas aí que ainda vai um pouco mais fundo, né? Além da mulher não poder manifestar trabalho nesses dias, a gente encontra aquela linha onde fala que a mulher não pode estar à frente do trabalho, né? Só serve para ser médium auxiliar, isso é um tabu, é um dogma, porque não tem um fundamento. É, eu fui preparado pela minha mãe carnal, pelo meu avô, e eu não troco a preparação que eu tive com a minha mãe, a preparação de uma mulher, por nada, viu? Isso aí eu posso dar garantias. É verdade, a única coisa que existe é, por exemplo, o fato de no período da TPM, a mulher ficar muito, algumas ficarem muito nervosas. Então não é algo mediúnico. E nesse caso ela pede uma licença por estar nervosa, isso, mas não por causa do elemento sangue. É, não vai influenciar em nada no trabalho. O único risco que corre é estar em casa sozinha e a mulher está muito nervosa. Aí é problema. Agora em dia de trabalho, é trabalho normal, incorporação normal, atividade normal, e é o que o pessoal fala, o famoso corpo aberto, né? Lembrando que esse processo da menstruação é um ciclo de renovação dentro do organismo da mulher. Então, se a gente pega aí algumas literaturas e algumas escolas, principalmente fora do Brasil, principalmente a escola europeia, fala o seguinte, é o período de força da mulher. A mulher está no auge. Ela está no auge. A gente vai estudando um pouco ali a bruxaria europeia, a gente descobre que esse período é o período onde mais se teme a mulher no sentido magístico, no sentido de força espiritual, né? E aqui a coisa já se codificou para um outro lado. Uma questão bem interessante também, Ale, que eu adoro, é a questão do Exu versus altar, né? É verdade. Aquela questão de que o Exu ele tem que chegar e ficar quanto mais longe do altar, melhor. Ele fica perto, não pode olhar, perto, tem que cobrir, olhar, tem que fechar. E dá uma vela branca na mão do Exu, então. É terrível, né? Aquela ideia de que ele seria realmente um ser trevoso, que é exatamente o contrário do que o Exu, um guardião da luz que vem para proteger nossas casas, nossos terreiros, nossos templos, porque todo templo, não importa de qual religião, tem um guardião no lado astral. Na Umbanda a gente chama de Exu, mas todas as religiões têm o seu guardião. Não é assim? É isso aí. Então a gente tem que ficar atento a essas coisas, porque muitas vezes a gente pode falar, ah, mas são bobeiras, são coisas pequenas. Eu já vi muito trabalho, muita casa espiritual começar a tropeçar nessas pequenas bobagens. E aí começa a se desentender. Detalhes, começa a ter desentendimento, começa a ter briga. E eu acho que o dirigente, eu falo isso com conhecimento de causa e falo como dirigente espiritual também, como sacerdote. O dirigente tem que ter a postura, a conduta, a disciplina, muitas vezes ele tem que ser uma pessoa mais enérgica, mas se ele não tem flexibilidade, ele se torna aquela verdadeira rocha onde nada passa, nada é aceito, nada é feito. Muitas vezes você vai criar um médium feito do quê? Feito de mágoas, de decepções, de problemas, de frustrações. As pessoas já têm dificuldade em se expressar. É, em vez de ajudar, começa a atrapalhar. Começa a atrapalhar. Pessoa, né? Porque todo mundo vai para um centro, para um terreiro, para estar mais próximo de Deus e, consequentemente, ter uma vida mais feliz, com menos tristeza, uma vida tranquila, entender sua mediunidade. Ou seja, quando a pessoa começa a trabalhar, aí começa a encontrar problemas dentro do trabalho mediúnico. Vamos dizer, em algumas casas também não pode manifestar caboclo e Exu ao mesmo tempo. Ou caboclo e preto velho ao mesmo tempo. Se tem uma linha em terra, outra linha não pode manifestar. Como eu disse, a religião não tem dogma, mas cada casa cria o seu dogma. A história também, por exemplo, o Exu cruzar a gira, né? Pois é. Regimento, não importa de que linha, aparece um Exu, o pessoal puder pegar o Exu de porrete e chutar ele pra fora, se deixar, vai. E olha lá, se o Exu tá numa vibração, acabou que tá na outra, como é que cruza se cada um tá em uma frequência, cada um tem uma vibração? Não cruza. Lembrando que essas vibrações, estando em frequências diferentes, elas acabam sendo o quê? Auxiliares, porque a gente entra no campo de atuação de cada guia. Muitas vezes o que um caboclo está fazendo está muito afastado daquele campo de ação onde ele pode interagir com um problema, e aí pode chegar uma outra linha, um marinheiro, um Exu, e interagir ali numa situação muito bom. Vai lembrar que os guias, eles têm a noção e a consciência de trabalhar como time, né? E é um time misto, não é o time do caboclo versus o time do Exu. Trabalha junto. Trabalha junto, é um time que vai se completando, é um time que vai se unificando. É a mesma questão Exu e Pombagira, né? Eu conheço casas que não chama junto porque os Exus ficam assanhados e as Pombagiras... Quer dizer, meu Deus! É um contexto assim totalmente quem são, humano, né? Quem são essas entidades que em vez de ajudar vai ficar uma preocupada com a outra? Então esse é o programa Falando de Umbanda, e a gente tem o patrocínio aqui das Prendas Domésticas, que há 35 anos fornece profissionais para o seu lar. Então se você está precisando de serviços gerais, babás, arrumadeiras, copeiras, cozinheiras, governantas, procure Prendas Domésticas, que também oferece cursos em todas essas áreas de profissionais para o lar. Prendas Domésticas fica na Rua Borges Lagoa, do ladinho ali do metrô Santa Cruz. E o telefone, anote o telefone de Prendas Domésticas, que é 5572-6878. Então, se você conhece alguém que está precisando de um profissional para o lar, você ofereça Prendas Domésticas, 5572-6878. É isso aí. E hoje o trabalho, falando da questão mito, o que é, o que não é, hoje o trabalho prático é para você, médium bandista, especificadamente para você, você médium que trabalha, que frequenta a sua casa. E esse trabalho hoje é na força do senhor Exu Tranca-Ruas. Então você vai marcar um encontro aí essa semana, numa encruzilhada à noite, vai levar lá uma vela preta, vai levar 7 moedas, um charuto, vai levar uma dose de marafa e vai ter uma conversa lá com o seu tranca-ruas, no sentido de que ele destranque o que está turvando a sua visão, a sua consciência, que ele destranque os seus caminhos, principalmente no campo religioso, o que está ofuscando a sua visão, o que está ofuscando a sua consciência. Então vai lá essa semana, conversa um pouquinho, você vai levar uma vela preta, 7 moedas, um charuto, uma dose de marafo, vai colocar ali na encruzilhada, e não é só um trabalho prático, não é só uma oferenda. Vai no intuito, pede a visão do que está te faltando, pede a abertura dos teus caminhos, das suas passagens, peça que seja destrancado a sua consciência, a sua visão, a sua presença de espírito, de trabalho. E ali na força do seu tranca-rua, você pode ter certeza, você vai ser ajudado dentro do seu merecimento, dentro daquilo que você precisa. É uma força auxiliar aí muito conhecida, muito trabalhada, muito comentada dentro da Umbanda. Então essa semana é a semana que seu tranca-ruas vai estar lá te esperando. Chega lá, acende sua vela, deposita as moedas, deposita o charuto, deposita lá a dose de mará, faça uma oração. Se você quiser, você pode cantar um ponto. Tem um ponto aí que chegou pra gente muito bonito essa semana, que é assim: é no clarão da lua que se vê a rua, é no clarão da lua que se vê a rua. Quando estiver no aperto, qualquer dor no peito, chama a tranca-rua. Quando estiver no aperto, qualquer dor no peito, chama a tranca-ruas. Claro, eixo, tranca-ruas. Claro, eixo, tranca-rua, tranca-rua, Monjubá, é isso aí. É isso aí. Tranca-rua costuma dizer... é para trancar tudo aquilo que nos atrapalha e atrapalha a nossa evolução e destrancar tudo aquilo que vem de encontro a nós para nos ajudar, né? Perfeito, é isso aí mesmo. Esse é o programa Falando de Umbanda. Lembrando que o programa Falando de Umbanda, ele tem o patrocínio das empresas Tuniquito, Tuniquito Corretora de Seguros, que opera com as principais seguradoras. Então você pode estar ligando lá na Tuniquito Corretora, pedindo uma cotação de seguro do seu automóvel, residência, seguro saúde, pelo telefone 64557755. Tuniquito Corretora de Seguros, lembra, o seu patrimônio físico, material, é o seu bem, ele precisa estar garantido, segurado e protegido. Então entre em contato com a Tuniquito Corretora de Seguros pelo telefone 64557755. Peça uma cotação, sem compromisso, o pessoal da Tuniquito vai estar lá pronto para lhe atender. Estamos montando turma de teologia de Umbanda ao lado do Metrô Saúde. Vai ser de quarta-feira à noite e os interessados devem ligar no telefone 50-72-2112, Teologia de Umbanda, ao lado do Metrô Saúde, quarta-feira à noite. É um curso de 9 meses de duração, uma aula semanal de 2 horas e é um curso inteiramente teórico de Teologia de Umbanda. Jorjão. É isso aí, olha, pessoal do benzimento, pessoal que fez o benzimento, as pessoas que estão interessadas, nós abrimos aí uma agenda com muitas datas, locais diferentes para que as pessoas tenham acesso conforme a necessidade de cada uma. E em março estaremos inaugurando a Casa da Oração, que vai ser um movimento itinerante dentro do benzimento, onde estamos reperando essa tradição. As pessoas que realizaram o curso de benzimento têm encontrado respostas aos trabalhos práticos e têm feito do benzimento uma ferramenta muito poderosa. Então está aí a agenda, você também pode estar adquirindo o JUS, o Jornal de Umbanda Sagrada, e a agenda do benzimento lá. Ale, como é que eu faço para adquirir o JUS? O JUS é gratuito, você pode passar aqui na Avenida Paulista, 2200, na Rádio Mundial. Aqui na entrada tem o jornal, você pode ir na Casa de Vela Santa Rita, na Liberdade, você pode ir na Luar, no Ipiranga, ou nessas casas de artigos religiosos, costuma ter o Jornal de Umbanda Sagrada. Pode também ligar 50-72-2112 e se informar melhor como retirar. Se você tiver uma loja, um terreiro, você pode passar lá e retirar uma quantidade para sua turma. Isso aí, agora eu vou passar 2 datas do benzimento. A primeira data é dia 5/3, olha lá, benzimento dia 5/3. Vai ser a primeira turma que vai anteceder a abertura da Casa da Oração. Então você que vai querer trabalhar na Casa da Oração, como benzedor, como benzedeira, como bento, você pode estar fazendo o curso de benzimento dia 5/3, às 14 horas, lá no Eternos Aprendiz da Umbanda, que fica ali na rua Paracatu, número 220, ao lado do Metrô Saúde. Eternos Aprendiz da Umbanda. Então você vai ligar no telefone 50-72-2112, repetindo, 50-72-2112, você vai deixar seu nome, seu telefone e reservar sua vaga. Na última turma tivemos aí mais de 70 pessoas, preenchemos todo o espaço. Algumas pessoas que não deixaram o nome não conseguiram garantir a vaga. E no dia 26/3, às 14 horas, na Fundação Cobra Coral, ali na Avenida Tiradentes, número 1290, no telefone 3313-6751, ao lado do Metrô Armênia. Então você que está na Zona Sul, você pode fazer o benzimento ao lado do Metrô Saúde. Você que está na Zona Norte, você pode fazer o benzimento ao lado do Metrô Armênia. Então você vai ligar no telefone 3313-6751 e vai deixar seu nome e seu telefone. Lembrando que o benzimento são 3 horas de aula, ele é totalmente prático. E eu garanto para você que você vai sair benzendo, você vai sair com uma ferramenta de trabalho nas mãos. Uma ferramenta que tem se mostrado muito intensa, muito poderosa na interação do seu cotidiano e da vida das pessoas. Ao lado do Metrô Saúde, teremos ainda um curso de anjos e demônios na Cabala Hebraica, onde será falado sobre teologia dos anjos, a criação e hierarquia dos espíritos celestes, sobre o anjo da guarda, sobre a aparição de alguns anjos, a Cabala e a magia angélica, talismãs. Esse é um curso ministrado por Edmundo Pesari, ao lado do Metrô Saúde. Então você liga aí no telefone 50-72-2112. 50-72-2112 para os cursos ao lado do Metrô Saúde e 3313-6751 para os cursos ao lado do Metrô Armênia. Eu sou Alexandre Comino, esse é o programa Falando de Umbanda. Eu tenho ao meu lado meu irmão e amigo Jorge Scritter. É isso aí, meus amigos, família umbandista, família Falando de Umbanda. Este é o programa Falando de Umbanda. Eu sou Jorge Scritter e quero deixar aqui um forte abraço. Que nosso amado Pai Oxalá, nossa amada Mãe Oxum, abençoe a todos, traga cada vez mais prosperidade material e prosperidade espiritual. Que Oxalá abençoe a todos. Visitem o site www.tvespiritualista.com.br. Que nosso Pai Oxalá abençoe a todos e tenha uma ótima semana, que assim seja. Rádio Mundial apresentou Programa Falando de Umbanda com Alexandre Comino e Jorge Scritter.